desamanheça e o mundo possa parar. E nem nada mais se pareça, invento outro lugar. Faço subir a cabeça o meu poder de sonhar. Faço o que a mão obedeça, o que o coração mandar. Mesmo que ainda que tarde, não tarde por esperar. Dou um nó cego em seu remeleixo e o deixo sem ar. Roda baiana ligeiro, faça esse mundo girar. Mas estarei sempre inteiro se você despedaçar. Você será sempre a beira e eu toda a água do mar. Mesmo que você não queira, eu quero e assim será. No fim dessa brincadeira, da poeira sentar, solto o nó do remeleixo e deixo você dançar. Quem não deu tem que dar amor, quem não quer mais voltar chegou. Quem cansou de esperar nadou, já nadou nesse mar. Se você me amar não dou, se você me chamar não vou. Se quiser que eu seja não sou, tudo que me mandar. No fim dessa brincadeira, quando a poeira sentar, solto um nó do remeleixo e deixo você dançar. Mesmo que desamanheça, o mundo possa parar. E nem nada mais se pareça, invento outro lugar. Faço subir a cabeça o meu poder de sonhar. Faço que a mão obedeça o que o coração mandar. Mesmo que daqui tarde, não tarde por esperar. Dou nó cego em seu remeleixo e eu deixo sem ar. Roda baiana ligeiro, faça esse mundo girar. Mas estarei sempre inteiro se você despedaçar. Você será sempre a beira e eu toda água do mar. Mesmo que você não queira, eu quero e assim será. No fim dessa brincadeira, quando a poeira sentar, solto o nó do remeleixo e deixo você dançar. Quem não deu tem que dar amor, quem não quer mais voltar chegou. Quem cansou de esperar nadou, já nadou nesse mar. Se você me ama não dou, se você me chama não vou. Se quiser que eu seja não sou, tudo que me mandar. No fim dessa brincadeira, quando a poeira sentar, solto o nó do remeleixo e deixo você dançar. Yeah.